controle, Salvador. Muito boa noite, Oceano 63, 110, tá passando 1300 na PUC. Chanel 6310, contato na data de colagem, uma bem-vindo 350, saída PUCA. 350, saída PUCA, pode voar Jambo, com referência? Autorizado Jambo, Chanel 6310. Vento Jambo, Chanel 6310. Controle, o Oceano 6310, solicita. Prossiga. Nessa noite de feriado, senhorita, poderia coordenar com o centro e posteriormente com o controle Recife a possibilidade de voar o Romeo Fox 018? Sim, aguarde coordenação com o centro, Oceano 6310. Muito obrigado. Chanel 6310, direto Romeo Fox 08. Muito obrigado, direto 018, direto. Portugal, 0-1-9, descending to 2015, 181-015, clear the final IOS report. Continuing in 2015, 181-015, clear the final IOS, I call you in 7. M310, Centro Recife, 1-2-685, alternando 3850 linha, decolar, pistão 0, vento 160 graus, 8 nós. Lana, Portugal, Zéu, essa é 1-0. Portugal, Zéu, online, contact Tower 118.95. Tower 118.95, boa noite, bom trabalho, Portugal, Zéu, Lana. Tower 118.95, Portugal, Zéu, essa também 1-0. Roger 019, check the landing gear and clear to land. The wind is 160 degrees, 8 knots. Clear down unlocked and the clear to land, 1-0, 019. 3-0, 3858 com os 45, controle 120, decima 8. 308. Controle, TAM 3858. TAM 3858, contato radar na decolagem, subiu, mantém nível 370, sai da MOM. Sai da MOM, nível 370, 3858.8-5 pode voar frotinha, senhora? Atenção, precisa estar inicialmente aguardando autorização do centro. 3-5-8. Então, eu mantei a saída, é CID 3-8-5-8 aguardando autorização. Zero meio autorizado, né, Mateiro? Zero. Zero nine on the ground at 49, lift to the right and call 121.1. Lift right, the 121 decimal one, at the end of runway, epsilon 2R. Quatro dois nove oito, boa noite. Essa é a identificação, está autorizada a chegada marinha. Desse mantenha nível 050, ajuste na 015. Perigo decolar, altura 60 graus, 109. Utilizaram? 591, ela firma aqui. Complete a aproximação, chame torre 198, decimal 95, bom pouco. 1895, obrigado, boa noite. 96, decola o 51, controle 120, decola 8. 208, obrigado. Noite, 9096 da Gol. 1096, boa noite. Contato radar na decolagem, subir montanha nível 370, saída da Momu. 370, 096. Abre o ano, Liverpool, 0-0. Chamo 3858, controle. Jante. Chamo Centro Recife, 12085, alternando 12545, voante. 2085, acionária, por favor. Alternando 12545. Boa noite, obrigado. Cinco nove um no solo, 5-4, direito, 1-2-1, decimal 1 no solo. 5-2-1-1, 5-5-9-1. Quatro 298, desce via para 2000 pés, ajuste 1500, autorizado ILS, reporte estabilizado. Então, 096 solicita prole frote, se possível. Só tem a saída. 096. 1096, chama agora Recife, 1026.85, bom voo. 1085, obrigado. Quadro 298, Torre 1 no 895. 895? Torre Salvador, o azul 498. 4298, ponto autorizado, sítio 190, vento no 70 graus, 09. 7429. Boa noite, mantenha o ponto de espera da 90. 516 ali, mantenho no zero. No meio, decolagem autorizada no zero, vento 170 graus, 071. Decolou 08, controle 1208. 208, tempo 5, 216. Salvador, boa noite, tempo 5216, decolado na pulpa do seu escudo. 516, contato radar na decolagem, submontanha 150, saída PUCA. 150 na PUCA, tipo 5216. PA313, aciona a identificação, desce para 4000 pés, ajustando 0 no 5, voa pelo. libera as restrições de tela para o 6313, visual no setor. Firme. Libera as restrições de tela para o 6313, está visual no setor. É livre, 6313, é direto para 2000 pés, está autorizado em LS X-Ray. 2000 pés, autorizado em LS 6313. Despacho Salvador, é o Papa Tango Tango. 6313, estabilizado. 6313, Torre, ano 895. 895. Oi, Salvador, Oceanair 6313, boa noite. 6313, boa noite, chame 121, décima 1. Opa. Prossiga. Nível 170. Aguarde. É o TAM 3305? TAM 3305, acionando a identificação, desça para o 050, a chegada é a mais. TAM 3305, chama o controle de Aracaju, em 1203. No 246, aciona a identificação, desça para o 050. Chegada é bom, se reduz a 250 nós. Quatro, dois, três, cinco, aciona a identificação, desça para 4010, ajustando a 0 no 5. Ciência do 4235, ao número 1 na aproximação, mantém a high speed. Bom, 888, aciona a identificação, desça para 060, a chegada é a BONF, reduz a 250 nós. Azul 4235, desça para 2000 pés, ajuste 1015, autorizado ILS X-Ray, reporte autorizado. 2015, ILS X-Ray Azul 4235. Na 3305, desce para 3000 pés, ajuste 1015, reduza 2009. 3015 em redução, pode passar aqui até baixo, na 3305. Está autorizado.